Aqui é um enxame torre no Nutrição mesmo. Charlie. Controle Salvador, boa noite, 9814, X-Ray passando 210. 9814, boa noite, identifique, chegada Mari, desça o 050. 050, possibilidade para o SAP, 9814? No momento não, temos tráfego, sua posição agora de 12 horas, 20 milhas rumo oeste, cruzando 70 em subida, é um Charlie 402, após cruzamento com tráfego autorizado. Tá guardando, mas é com 4. Boa noite, comando 3603, taxi Alfa Juliette, portão 6012. Alfa Juliette, portão 3603. Voo 776, identifique, chegada Mari, desça ao 060. 9814 para o localizador, curva agora à esquerda para o 055. Desça 2000 pés com 1021, livre elétrico. 9814, esquerda 055. Descendo para 4000, autorizado o procedimento. Beleza. 10. Descida para 2000 pés. 2000, 9814. Salvador, com 273, passa 2000 pés. 1273, contato radar, suba ao 360, saída da EL. 360, nada EL, 1273, solicitando 400. Ok, aguarde coordenação com o centro. Como eu tomo o Golf, chame centro Recife, frequência 1288, alterno 260. 1288, Lima, Aquilo Bravo, chame Recife, frequência 1288, alterna 260. 1288, 1260, obrigado, boa noite. No 273, nível 400, final autorizado. Autorizado, 400, 1273. Mi 21, 1021. Yankee, confirma? Não, Thiago, pra resposta uma vez? A questão de voo pra resposta? Existe sobrevoo Itaparica, Yankee Delta Thiago, 500 pés, prossegue em litoral sul, dessa vez com curva direita, com decolagem do Nordeste, controle em 20.8, aceno 0.1.2.000. Tem o POB no 45, Yankee Delta Tiago. Estacionamento táxi 2262, Yankee Delta favor, muito boa noite, Alfa Romeo, Delta Hotel. Alfa Romeo, Delta, Alfa Hotel, confirma o passe. Estamos em frente ao... Alistar. Sim, estou aguardando o golpe, o Delta Hotel. Delta, Alfa Hotel. Recife, frequência 251, alterno 3325. 251-3325. Obrigado. Está aguardando para a cópia o Delta Alfa Hotel, está no espaço de zero. Ok. Pode chamar a resposta para pegar a sua chamada, bom? Autorizado, autorizado o acionamento. LF X-Ray 1039814. 9814, chame Torre no Noite Decimal 6, boa noite. Torre 1 no Noite Decimal 6, boa noite, está retornando 9814. Delta Alpha Hotel, pronto para cópia? Delta Alpha Hotel na escuta para cópia? Bom, 776 livre LF, X-Ray, off estabilizado. Pronto pra cópia? Afirmativo. Ok, Papai Romeu Delta Alpha Hotel, utilizado Salvador São Paulo Congonhas, nível 300. Decola da pista 17, curva direita, subida da El até Lida, após Lida voa Brinde, onde intercepta o Zulu no 6, prossegue até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Transponder 5450 e o controle 120, decimal 8. Cruzado para São Paulo, mas é... a Congonha, Liga 300, decorada 17, pela curva direita, da Elmo e... Hã? Da El... Lido e Brito, Hotel Zulu 16, BHZ, como se foi, conforme 5450 e chama controle 208 Delta Hotel. Ok, cumprindo o perfil da subida da El até a posição Leda, da El Leda após Leda Bridge. El Leda Bridge. Confirme o POB, autonomia e alternativa. Tá com 2 a bordo, 6 horas de autonomia e alternativa. Ciente para o táxi, decolagem, chame a torre 18 decimal 6, Delta Alfa Hotel, altímetro 1021. Solo Nova 2, boa noite, 39, toma 4. 98 no 4, táxi Alfa e Juliette, o portão 01. Alfa e Juliette para o portão 01, 39, toma 4. Silêncio, 776. No 776, torre, 9, 8, decimal 6, 12. Yankee Delta Charlie. Boa tarde de novo, Yankee Delta Charlie. Prossiga. Pois é, meu amigo, carregando pedra. Aí decolou agora, vai fazer um sobrevoo na ilha de Itaparica, lá, mantendo 500 pés. 04 agora. Ok, hoje mapeou aí o litoral todinho, né? Pois é, carregando pedra, né? Não estudei, agora tem que ficar carregando essas pedras. Minha mãe falou a mesma coisa, não estudou, virou controlador. É, mas eu sou feliz, tem que importar de ser feliz. Show de bola, vamos lá, repassa a roda barra. Chamada através da roda barra. Salvador, o balão em torno 7756. 776, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, para 0376. Salvador, 6143, identifique, chega da mar e desça 4 mil pés, ajuste 1021. Se for, desça 4 mil, ajuste 1021, confirma o cenário? Bom. Grave. Controle Salvador, muito boa noite, ao Papa Romeu Delta Hotel. No perfil da Dael? Delta Alpha Hotel, suba e mantenha 300 na saída da Dael, vigilância. 300, vigilância na saída do Delta Alpha Hotel. Frequência livre na escuta para o Rio Grande. Controle do Delta Hotel. Siga. Direção do desvio à direita para 220, para livrar a formação. Autorizado desvio à direita.